Pode ir. Olá a todos aí, nossos ouvintes do Kyodai Podcast, hoje com uma host diferente, Rafaela, porque a Vilásio está com problema na garganta, então vamos nessa. Aqui do meu lado temos o host, né? Ou, no caso, seria seu host, Júnior. Oi, tô aqui. O padrinho da podosfera, Carlinho Neto. Adorei isso, porque faz tempo que não me chamo disso. Tem algum tempinho, gostei. Saudações. O nosso querido convidado de sempre, Luke Lucas. Eu não estou do lado da Nath. Como assim? Você falou que o Vilas está do seu lado, eu não estou E do falou lado. que eu tô do outro lado, então não sobrou ninguém para ficar do lado. Ou melhor, faltou lado, né? Realmente eu só tenho dois lados, gente. Só se tivesse na minha frente eu teria. Então. Caralho. Né, então, vamos lá. E a nossa outra convidada especial, João. Não é Não, convidado convidado nada, é especial, não. Cara integrante da Não é equipe. convidado Tô, especial. já sou da equipe, poxa. A Rafa tá encerrando aí tudo. Inclusive, ela Tô falou do convidado antes de falar puto. do membro da equipe. É impressionante. Impressionante. É que ela tem que puxar o saco do Luke um pouquinho de vez em quando. Não, nada a ver, velho. É só Ninguém porque é a puxou meu ordem saco. de nomes que aparece aqui. Tô maluco. Eu tô vendo a ordem aqui na linha do. Foda-se, Tudo não bem, importa. tá bom, tá bom. Assim, quem aceitou ser roxo, eu tô aceitando, eu não posso brigar. E ela tá saindo bem, continua. O Evlas, ele tá triste porque eu não tô fazendo a introdução padrão. Desculpa aí, foi mal. Mas sim, Jona, fala, você não falou seu nome. Boa noite, gente, tô aqui. Eu por um momento pensei que ela ia falar: Ô, essa Joana precisa me amar, puta que pariu. Me amar, né? É, Babysauro, pô. Quem não se Ai, lembra, meu aquele Deus dinossauro, pô? do céu. Foi do Certo, né? nada, Carlinhos. Você tirou isso do nada, assim. Do nada. No nosso Do sentido. É, pra mim faz sentido, Não né? Pra mim faz sim. sentido. Não tinha nenhuma Joana em Bambi Dinossauro. Meu Deus, mas a piada não tá no nome, Vilásio. Vai, deixa pra lá, vai, continua. Ok, Porque vamos tentar continuar. explicar é foda. A piada Vamos era lá, minha gente, mamãe, estamos você aqui. precisa me amar. Nem é Vai, juízo. vai, vai, Rafaela, por favor, vai. Certo, gente. Nesse Kyodai número 199, temos um tema específico que é amigos de infância nos animes. Né? Essa parte seria leitura de comentários, porém, não temos nenhum comentário da semana passada, então a gente vai direto pro tema, né? Fazer o quê? Lembrando que vocês podem comentar quando quiserem, tá ali no YouTube, no AnimeCoach, no Metuin. Podem também fazer um reply para conta da iniciativa que eu dei no Twitter. Podem comentar à vontade, a gente vai ler. Não, fiquem tímidos, não. Pode comentar. Obrigado. Eu vou apagar o rosto de Rafa? Rafaela. Eu tô calado. Racha ela. Rafa? Rafael, eu não tenho o que Rafa? falar. O rosto Ih, caiu. Rafa, caiu? Não, ela tá on aqui ainda. Ou vai ver que ela tá falando e o mic dela que caiu, ela não notou ainda. Tá bom, hein, hoje. Acontece. Rafa, se você tá falando, a gente não tá escutando, só pra avisar. Vai, Kalil, assume daí, Kalil. Eita, que isso? O que houve? Não sei, eu não faço Saiu uma ideia. música épica. Tá bom demais, melhor começo de podcast aí. Vai, Kalil, assume aí, Kalil. Desculpa, gente, é ao vivo, é ao vivo. Eu vou tocar até a Rafa... A Rafaela voltou? É o meu headset! Eu tava falando a introdução. Eu falei a introdução inteira. Não saiu pra ninguém. E não saiu pra ninguém. Que A gente tá no tema, ódio! Rafa. Até o tema a gente entendeu. A gente tá no tema. A gente não sabe qual é o tema ainda, mas a gente sabe que a gente já tá no tema. Que ódio que eu tô desse. Ai, tá. Vamos repetir a porra toda de novo, né? Nossa, uma vez. Deus. Culpa! Culpa. Desculpa! Eu Caraca. quero café! Aquele, desculpa, é isso mesmo. Pois é, gente. Então vamos lá. Kyodai Podcast número 199. Nesse programa de hoje, vamos falar sobre amigos de infância nos animes. Infelizmente, ou felizmente, não sei como dizer isso, a gente não lembra quem foi a pessoa abençoada que definiu o tema. Então, quem vai fazer a explicação do tema sou eu mesma. E é isso aí. Gostei que ela sumiu a bronca, gostei. Não é isso? Então é o seguinte, galera. Na temporada... Eu tenho algo a falar sobre duas isso. Duas temporadas isso, atrás, né? Eu imagino. O quê? Eu tenho algo a falar sobre isso. Ah, fica à vontade. Duas temporadas atrás, a gente estava assistindo em call, na call de sábado, um anime chamado Romantic Killer. É um anime de romance que existe uma protagonista, ao qual ela não quer se envolver em qualquer tipo de romance. Ficou abafada. Mas foi forçada a participar de um programa para ela se apaixonar por pessoas criadas por não sei de onde. E uma das rotas desse, vamos dizer, programa, né? Foram três jovens, um deles é o amigo de infância, que é uma boa parte das pessoas participantes desse programa gostam muito dele como personagem. E provavelmente foi por causa dele que decidimos esse tema. Não sei quem, mas foi decidido baseado em alguma coisa próxima a isso. Evelazzi, quais são as suas considerações? Não, nem sobre isso, né? Não sobre o motivo para escolher o tema, mas só falar que Amigo de Infância é um trope, né? Muito conhecido em obras em geral, mas anime mais especificamente, geralmente ligado a romance. Não quer dizer que é de anime de romance, mas ligado a uma alternativa de romance de alguma série de anime, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de Amigo de Infância, a gente não está falando daquelas séries em que... pode ser, tá? Mas a gente não está falando daquelas séries que acompanha o personagem desde a infância, ele tem um amigo, tipo Boku no Hero. A gente não está falando do Bakugou. A gente está falando, geralmente, de um trope de alguém que foi importante na infância do protagonista e, durante um tempo, desapareceu e depois voltou. Só para avisar. Esse é o trope, amigo de infância. A gente não está falando do Bakugou? Não tá. Melhor amigo do Midori? Não dá. Como assim? Poxa vida. Eu só queria dizer que o personagem que eu escolhi não faz parte desse trope, viu? Eu sei. Claro. Não, assim, quer especificamente esse trope. Mais ou menos, né? Porque ele foi um tempo, depois apareceu e voltou. Porque pra gente é em um episódio isso. Então a gente não sabe. Mas de fato ele passou um tempo sem estar junto com ela. Até ele voltar. Sério? Nossa, eu nem lembrava desse detalhe. Mas tá, se você tá dizendo. Mas assim, existem variações que sim, o romance acontece durante toda a vida, desde a infância. Tá? É um exemplo. Eu não vou saber falar, então deixa pra lá. Eu estou falando que é o trope mais comum de amigo de infância, mas existem outras que coisas. Faz. Mas geralmente tem a ver com romance. Essa é isso que eu queria dizer. Eu só queria deixar claro que quando esse tema foi definido, não foi estipulado que teriam que ser personagens onde haveria romance, tá, não foi, gente? Não foi. Mas, como a trope é tão comum, é muito provável que todo mundo... Quase todo mundo tem escolhido um personagem assim. Nessa trupe em específico, certo? Coisa do Friends to Lovers, como o. Quer dizer, o Lembrado falou, né, sobre amigos de infância, só que acho que junta muito com uma dos tropos, né, de romance, que é amigos para amantes, né? O que é o famoso Friends to Lovers, que é bem popular também, né? Porque é bem abrangente. Mas normalmente tem muito amigo de infância e tal. Agora por algum eu pensei... motivo em anime, a maior parte das vezes. Quando tem opção, o romance com um amigo de infância não acontece. Nunca acontece, exatamente. É por isso que a gente sempre tem a piada interna de que se é amigo de infância, não vai pra frente, então a gente nem torce. Isso vai variar, vai acontecer em alguns casos. Por exemplo, a gente vai falar de alguns hoje, mas nem sempre acontece. É muito raro. Em comparação numérica, vamos dizer assim, né? A grande maioria não acontece. Se eu gosto do amigo de infância, não acontece. É isso que acontece. É engraçado que acompanhando os círculos que gostam de romance no geral, né? Não só anime e mangá, sempre tem, assim, eu reparo, uma grande. Não uma grande divisão, mas tem uma divisão entre as pessoas que gostam, tipo, de rivais para amantes, né? Ou inimigos para amantes, e o outro lado, que gosta de amigos para amantes. Assim, normalmente. É difícil achar algumas pessoas que gostam dos dois. Normalmente é sempre uma briga pra saber qual que é o melhor. Eu gosto dos dois, mas eu prefiro mais os inimigos. Eu sempre assim, torço contra o inimigo. Eu acho sempre uma idiotice voltar, mas tudo bem. É isso aí. Eu sou, eu sempre sou... precisa ser o inimigo, pode ser o anti-herói, certo? Então... Não necessariamente. Pode ser o rival. Não o mauzão. Depende, assim, normalmente quando, quando eu acho que tipo, não é o mauzão, normalmente eu considero mais rivals to lovers, né? Que são rivais. Mas estamos divagando sobre o tema do podcast, mas assim, é claro. É, amigos de infância é claramente dentro do, do clichê, né? De amigos para amantes, que é bem popular no nível de romance no geral, assim. Sabe procurar. É. Bom, então esse é o tema de hoje. Quem gostaria de começar? Você escolhe, Rafaela, vai lá, escolhe alguém. Eu, então inclusive pode ser você mesmo se você se escolher. É de boa até. É, eu ia escolher o próprio Evilásio, porque então ele tá com problema na garganta, né, pra ele falar o menos possível. É, só queria deixar claro que não comentei isso antes, mas não houveram comentários nas edições passadas em nenhuma de nossas redes. Você comentou. A gente não está, na verdade, você comentou sim. Você comentou. Ah, é. Comentou. Pensei que tinha cortado. Eu falei que já tava no tema, Rafa. Eu expliquei isso, mas tudo bem. Ok, então vai lá, Vilas. Pra quem não sabe, a Rafa teve uma desaparecida aí. Na verdade, o pessoal percebeu, né? Então, tudo bem. Uhum. Então, eu escolhi o... É, mais, do anime que meio que me fez conhecer esse trope, né? Então, que foi a primeira vez que eu vi o pessoal discutir um pouco sobre esse trope, que foi Genshin. E aí, é, temos os amigos de infância, que são a Saki e o Makoto, né? Que eles eram amigos de infância na, na pré-escola, não sei, acho que é isso. E aí, eles se encontram na faculdade de novo, né? O Makoto, ele era careca na pré-escola e ele voltou como Ikemen, é, bonitão. E a Saki, ela se apaixonou pela aparência dele. Depois eles se conhecem. É um namoro saudável e tal, mas ela se apaixonou principalmente pela aparência dele. E muito, aí a gente descobre, né, com o decorrer do anime, que eles eram amigos de infância. E há toda uma discussão sobre é, quem prefere amigo de infância, quem prefere outro trope. É, e esse é um dos poucos casos que eu lembro de amigos de infância em que o romance do amigo de infância, entre amigos de infância é o que fica, né, até o final. É... Então, é isso, por isso que eu escolhi o Genshin. Gosto bastante dos personagens. Não, assim, o Makoto é de longe o personagem de Genshin que eu menos me importo. Mas, é, gosto bastante da Saki. É, e gosto bastante do desenrolar que essa história dá. É, então, é, é por isso que eu escolhi eles. Então, muito, muito, muito mais o que falar, não. De fato... No final das contas, é, não é um trope que eu sou super fã, pelo que eu percebi. Eu pelo menos não é nada que eu pense memorável. É, amigos de infância memorável, eu não tenho tantos. Tem uns casos, você falou aí de Romantic Killer e tal. Em geral, não me lembro muito. Não. Escolhi uns aqui pra falar depois, mas poucos. Os dois são as pessoas que menos me importo, Geish. Ah, eu gosto mais da Saki, porque pra mim ela é a segunda protagonista, né? Ela, junto com Sazahari, é a segunda protagonista. Eu gosto de como a história funciona pelo ponto de vista dela, né? Da Normie dentro do grupo de otakus. Então eu gosto bastante da Saki. Não, eles é namoram cedo, Vilas, eu não me importo. Não, mas tudo bem. Aí, se você não se importar, problema seu. É, mas eu gosto bastante da Saki. Caramba. Não, ele tá doente, deixa ele ser ignorante comigo! Absurdo. É que calma. Eu posso ser ignorante com você uma vez na vida, já que você é ignorante comigo todos os dias. Exato. Mas é que eu sempre tô doente. Meu Deus do céu. Mais algum comentário, galera? Carlinhos, tem alguma coisa? Eu não posso comentar nada dos personagens que o Velázio trouxe, porque eu não assisti esse anime. Então, meu contato é nulo com a obra. Como assim? Carlinhos, eu nunca assisti. Como... Nunca assisti. É sério? Mas você já leu Genshin? Ou... Também não. Também não. Também não. Recomendo a leitura, viu, Carlírio? Eu acho que você ia gostar bastante. Os poucos contatos que eu tenho com o Genshin fora o Evilásio é da época que tinha o blog MBB, a Nikenkai. Daí, né, e lá eles falavam muito sobre o Genshin também, lá em 2010, 2011. Mas tirando ele, o Evilásio, o meu contato com o Genshin é bem dizer nulo. Incrível. Genshiken foi uma das obras que me fez me enturmar dentro do Twitter otaku, né? Foi essa que eu conheci o Diogo e tudo mais, né? Conheci outras pessoas também por causa dessa obra, né? Tem o volume, os volumes lançados aqui completos e tudo mais. Gosto bastante, porém eu concordo com o Luke porque para mim o Makoto e a Saki não são personagens que eu tenho tanto apreço, né? Meu personagem favorito é o Madarame, né? E aí a vida Mas vai eu, por indo. exemplo, acho que muito do Madarame ele cresce por causa da Saki, né? Então. Não, isso com certeza. Ela influencia bastante no caráter dela ao longo da série, porém eu não gosto da Saki como personagem. Não porque ela é representação de norme, mas é uma questão da atitude dela quando ela fala com as pessoas, pelo menos dentro daquele grupo. Tipo, ela realmente fala, sabe, assim, tem umas cenas que é muito desrespeito, às vezes, eu acho. É, mas, Eu bom, não não sei é porque a ver com o tema. eu gosto bastante de Genshiken, que Genshiken eu já falei várias vezes, né? Que é um dos animes que eu mais me identifico, né? Principalmente na época que eu assisti, era meio com a época da minha vida que o Sasahara e eu era basicamente o mesmo perfil de pessoa. Então eu não tenho esse problema porque eu conheço Sakis na vida real. Ou pelo menos conhecia, né? Hoje em dia acho que tem menos. Mas conheci vários Sakis na vida real, então pra mim. Meio que todos os tropes de Genshin, curiosamente, todos eles eu conheço na vida real. Eu conheço inclusive com o Saka. Não é à toa, né? Aí pode ser estranho, mas sim, eu conheço o Inkemen, que era otaku. Muito otaku. É. Que era Mas calvo e virou eu cabeludo. acho estranho. Pronto, Meu isso eu não sei, porque eu Deus. Era conheci calmo. ele na infância. Isso aí já não chega nesses detalhes. Tá bom, Lu. O Ikemen é cabeça de vento, né? Que ele é cabeça de vento. Ah, mas sim, mais ou menos, né? Porque quando precisa que ele faça as coisas, ele é de boa. Tanto que ele é uma Ele pessoa, ele é faz. um namorado bem legal pra Saki, assim, no final das contas, apesar de tudo. Só que Toda vez que dela. a Saki tá triste e tal, ele vai lá e cuida dela. Só que quando não tá, ele se importa bastante mais com jogar videogame. É isso. Mas tem vários momentos no anime que ela tá triste e o Kosaka vai lá e cuida dela. Mas tudo bem. Então, Evelyn, para quem você quer passar a bola agora? Ah, pra Joana. Vai, Ju. Então, o tema, para esse tema, eu queria fazer escolher uma coisa diferente, assim. Mas ao mesmo tempo, eu tava vendo os animes que eu assistia, não tava conseguindo achar. Então, eu falei assim: as primeiras amigas de infância que marcaram meu coração. Para mim, que marcou o coração, que é a Sakura e a Tomoe de Sakura Card Captors. Assim, eu não sei muito o que falar, assim, tirando que eu acho a amizade delas, assim, bem legal. Eu acho que, tipo, é uma relação muito boa da amizade das duas, assim. Pensando um pouco hoje sobre como ler algumas histórias, eu fico muito feliz quando eu vejo história com protagonistas femininas que tenham mais amizades femininas. Eu acho que essa presença da Tomoe, e das outras meninas da escola também, principalmente Tomoe, é muito legal, Sakura como um todo, porque elas se apoiam, elas se ajudam, e assim, tem toda brincadeira, né? Tipo, da Tomoe teu dinheiro, e aí, tipo, transformar Sakura numa garota mágica que tá sempre lá por ela. Tem, obviamente, o texto, né? Nem vou chamar de subtexto, porque é meio óbvio quando você lê o um mangá, do fato da Tomoe se apaixonar pela Sakura, mas é interessante também como, mesmo ela sabendo que nunca vai ter esse amor correspondido da mesma forma que ela sente pela Sakura, ela sempre tá ali do lado e cuidando dela. E eu acho que é uma amizade muito gostosa de acompanhar no mangá, a relação das duas, sabe? Tipo, elas se completam no que falta uma na outra, assim, tipo, e é muito bom. Assim, Joana, quem leu, quem viu, sabe que no mangá, até mesmo esse foco do sentimento da Tomoe pela Sakura é um pouco mais forte e denso do que no anime. Ela chega a demonstrar de maneiras mais, vamos dizer, diretas o que ela sente pela Sakura. Não só nas indiretas, nas conversas ou nas entrelinhas, que a Sakura fica boiando no anime e joga tudo como amizade. Mas eu gosto da Tomoyo em particular, muito mais do que da Sakura, ainda por cima, Porque a Tomoyo, além dela respeitar o que a Sakura sente, respeitar os sentimentos dela e apoiar os sentimentos dela, o que é mais importante, ela demonstra ter uma afetividade fora do comum com qualquer outra pessoa. A exemplo daquele fatídico episódio lá da irmã da prometida do Shaoran, quando ela descobre que o Shaoran sente pela Sakura. É ela que consola a menina, a Meilin, né? Ela que consola a Meilin, ela que atende o choro dela. Ela é maravilhoso. A Tomoyo, ela tem, acredito, personagem que tem tudo para ser uma adulta maravilhosa. Maravilhosa. É, eu acho incrível. É só isso que eu queria colocar, esse ponto em específico da Tomoyo. É, eu acho interessante também que a amizade da Tomoyo e da Sakura também é um paralelo para a amizade da mãe da Tomoyo e da mãe da Sakura. Que a gente não sabe, mas pelas conversas que a mãe da Tomoyo estava sendo. Parece que ela também tinha o mesmo sentimento pela Nadeshiko. Então, eu acho interessante. Não, eu não sei falar do sentimento, mas que ela protegia bastante a Nadeshiko e tinha uma amizade Sim. com ela. Tinha, realmente. Sim. Eu também, Carlinhos. Eu tenho essa impressão quando eu li o mangá, pelo menos. Eu também. É que no anime isso é bem defasado, tá, Rafael? Só pra deixar claro. Assim. O anime é tão mais enfraquecido quanto a própria Tomoyo, nesse sentido. Ah, com certeza. Mas no mangá... Eles têm que guardar pra não deixar muita coisa Sim. aberta. Mas no mangá Sim, eu acho que essa coisa que o Carino falou da Tomoyo é interessante, né? Porque, assim, a Sakura, eu acho que, tipo, ela literalmente, assim, é o que a gente chama personagem que é o solzinho, né? Ela tá lá pra alegrar e ajudar as pessoas e com a perseverança e tal. Eu acho que é legal que, às vezes, falta pra Sakura uma percepção pra além do básico das ações das pessoas. Eu acho que a Tomoyo tem esse lado mais observador, intuitivo. Que a Sakura tem. Por isso que eu acho que elas se complementam bastante, se ajudam. E a Tomoyo ajuda muito naquilo que a Sakura não consegue ajudar, né? Como você falou, o caso da Meilin. E outros casos, tipo, a Tomoyo percebe tudo, né? Ela percebe o Shaoran se apaixonando pela Sakura, a Sakura pelo Shaoran, a situação, tipo, tudo mais. Então, eu acho que ela é uma personagem interessante. Eu gosto muito da relação dela e da Sakura, que é importante o mangá todo, né? Tipo, é muito importante. Tão, tão importante quanto as relações... de interesse amoroso que a Sakura tem pelo Chorão, pelo crush que ela tem pelo Yukito e tudo mais, sabe? É no mesmo patamar, independente de não ser o amor romântico. Pelo menos não recíproco pela Sakura, né, no caso. Eu gostaria de falar que foi a Tomoyo que consolou a Sakura quando ela tomou, entre aspas, fora, fecha aspas, do Yukito, mas não foi ela que consolou a Sakura. Me lembrei que foi o Chorão. Não, já tá uma besteira aqui. Foi o Chorão que consolou ela. Mas foi meu menino Chorão. Foi o bebê. Chorão foi rápido. Passa pra caramba, digo se passar. Ele é demais. Que também tinha um interesse no Yukito, porque Sim. tinha cheio de lua e a porra toda. Ele tinha crush no Yukito também, interessante. Então, ai, ai, ai, o Yukito. Sakura tem crush em alguém, é incrível. Falando de parte técnica dessas duas personagens, que tem uma amizade formidável, e eu concordo muito com o que a Angel-chan comentou aqui. Primeiramente, Jojo, a Angel-chan disse que ela te ama... Porque você sempre cita Sakura Cat Captors quando você tem oportunidade. Então ela Sim, porque o mangá é o meu favorito, né? Então não tem. Eu tenho que citar pouco, porque se você citar isso. E na sequência, a Angel-chan falou o seguinte: que ela ama muito a Sakura e a Tomoyo, e a relação de amizade entre elas é uma das mais lindas que ela já viu. É bonito tipo, mesmo, a menina rica que dá roupa pra amiga. Todo santo episódio é uma vestimenta diferente. Não é, cara? Ela tem uma vanzinha pra Sakura, sabe? Uma van com as roupas pra Sakura. Tem magia pra trocar de roupa. Se você tem Sim. Se você tem uma amiga como a Tomoyo, pra quê? Pra que transformação de garota mágica? E outra, a Tomoyo é de uma família rica. A família Sim. dela é dona de uma empresa de brinquedos, né? Brinquedos da Idode. Então você pensa, ela compra as roupas. Não, ela costura as roupas. Ela costura. É fora do comum, cara. Amor, meu querido. Todo mundo merecia uma amiga como a Tomoyo. Não se preocupe, Sakura. Todo mundo merecia uma amiga igual a você também. Sim. Tá tranquilo. É que a Tomoyo é um pouquinho superior mesmo. Não dá. Desculpa, não dá, não. É o poder do dinheiro. É o poder do dinheiro que eu ia falar. Mas, assim, nessa parte, tipo... obrigada, Angel, por comentar. E eu acho também... Eu acho que é uma amizade das duas muito especial. Eu acho que é legal que, tipo, o anime e o mangá sabe disso, porque é aquela coisa, como eu falei, né? A relação de amor, obviamente, da Sakura com o Shouran e o crush dela com o Yukito, tem muito destaque, mas a amizade com a Tomoe também tem muito destaque. Tem episódios que são só as duas, né? Tipo, se eu não me engano, é a carta cadeado, e aí a canção também, tipo, é muito relacionado à relação das duas e elas se ajudando, sabe? Então, assim, é tão importante quanto qualquer outra relação que a Sakura tenha durante a história. Até porque, bem ou mal, né? Tipo, se a Sakura não conseguisse, capturar todas as cartas, né? Teoricamente, a maldição do Chloe seria o mundo não ter amor, né? Tipo, as pessoas que, tipo, que a Sakura conhece e tal, elas perderiam o sentimento de amor um do outro. Então, tipo, até preservar isso, não só o amor romântico, mas essa questão de amizade fraternal também é importante pra história, concordo, né? Concordo. Isso. Basicamente é isso. Mais algum comentário? Lucas, você gostaria de comentar alguma coisa, Vlasio? Eu não gosto de Sakura, então não vou comentar. Oi, Vlasio, estava quieto até agora. Acho que você se esqueceu que ele não gosta de Sakura. Esqueci completamente. É, falta de caráter. É, muito triste. Eu tinha um negócio para comentar que eu esqueci. Não sei se eu posso. Pode falar, vai, fala. A gente vai falar de outra. Não, só falar que eu esqueci que assim, o trope que Genshin, eu falei que é ensinado, mas ele não é ensinado pelo casal principal, tá? O casal principal é só um exemplo da vida real. Então ele funciona porque, teoricamente, Genshin seria a vida real e não o anime. Porque o casal que eles citam do trope é o casal do Kujibikun Balance, que de fato o amigo de infância não fica com a amiga de infância. É, sobre a Sakura e a Tomoyo, ela me lembra muito a frase do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é que a Tomoyo ama a Sakura em todos os universos. É verdade. É muito bonita a amizade. Fato, amizade. Que isso é realidade. Amizade. O Luke fala amizade, pensando ali. Amizade. Segurando a mão dela. Não, segurando a mão já é hentai. Não esqueça. A lei do Luke, segurar a mão é hentai. Um dia ela vai perceber. Ai, meu Deus. Um dia essa amizade vai envolver. Vai. Ai, meu Deus. Jojo, para quem você quer passar a bola? Passo para o nosso ilustríssimo Luke Lucas. Luke, meu braço. É, no último podcast eu falei de Love Hina, que foi um dos primeiros mangás que eu li, né, do gênero e tudo mais. E eu resolvi pegar um dos mais recentes desse tipo de gênero, que é do gênero harem, né? E eu gostei bastante, que eu fui com todo preconceito pra assistir, e gostei muito, que foi as quíntuplas, né, que eu não vou falar o nome em inglês, nem em japonês, mas se você procurar as quíntuplas mangá, você vai achar. Que... o nome tem na imagem, você pode ler ali, tá, Luke? Não vou falar. Enfim. Nem é tão difícil. Ah, desculpa aí, senhor, eu sei japonês e falei para a Regina Kazé, eu não consigo. Enfim. Eu falei pra história do Zé japonês mesmo, só gosto de jogar aí. Vou jogar essa cartada. Eu contei. A história se fala sobre o Uesugi, que é um rapaz que ele é um estudante e só tira notas altas, né? Mas ele tem muito pouco dinheiro. A família dele tá com um débito absurdo. Tanto que o menino ele tem que fazer altos truques pra conseguir comer no refeitório do colégio. Caramba. Ah, só comer arroz, você paga mais caro que se você pedir um prato de carne e pedir carne. Que aí você ganha o arroz com desconto e ainda aquela sopinha japonesa que é horrível, que parece água suja. Isso, cheiro. Isso. E aí, num desses paradas pra comer, né, ele encontra uma estudante transferida que senta no mesmo lugar que ele. E os dois discutem sobre quem deveria ficar no lugar, né? E a menina se chama Nakano. Nakano não, é Itsuki, porque Nakano é o sobrenome. Mas tanto tempo vai, tanto vem, fica puto, né? Essa menina aí pegando meu lugar, absurdo. E ele descobre que tá tendo uma vaga de emprego pra ser tutor, né? Ser professor de uma estudante muito rica. De uma família muito rica que tá pagando muito bem. E é claro que a família é dessa menina, né? Da menina que ele brigou, ele tenta fazer as pazes. Só que ele descobre que não é só uma pessoa que ele vai dar aula. São cinco. São cinco irmãs gêmeas. Não é gêmeas, né? É quíntuplas, né? Não pode falar que cinco são gêmeas. Ou gêmea vale pra dois. Não, mas se elas são quíntuplas, elas são gêmeas. Eu não sei se pode. Eu acho que gêmeas é só pra dois. É, porque aí existe trigêmeos, né? É, tem trigêmeo, quadrigêmeo. Não, é gêmea da outra. Né? É quíntuplas. Quíntuplas, é isso. Meu Deus. É, e aí tem cada menina tem sua personalidade, cada menina aceita o rapaz de uma maneira diferente. A maioria não aceita, né? Porque legal. Esse menino aí quer falar, quer ensinar sobre a gente. Mas é, coisas vêm, coisas vão, e eles vão formando uma amizade grande, né? Como sempre, né? Com todo tipo desse anime. A diferença muito do Love Hina é que Love Hina, ele é muito apelativo desde o começo. Primeiro episódio é o Keitaro caindo nas termas. Pela primeira vez, depois vai ser várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Esse, ele pega bem mais leve no Eti. Ele é bem mais tranquilo enquanto a isso. E ele é muito sobre essa amizade que vai se construindo entre os garotos. É, as meninas têm um jogo com o rapaz que é ele ter que descobrir quem é quem das cinco, né? E aos poucos ele vai descobrindo sem precisar de ajuda. No anime, no mangá, eles fazem um lance que é eles pintam o cabelo de cada uma diferente, mas na realidade o cabelo de todo mundo é igual. As cinco são iguais. Só que aí ele tem que dar uma dica pro leitor, né? Quem é quem. Mas enfim, lá pelo meio do mangá, a gente descobre que, na verdade, eles já se conheciam. Só que a gente não sabe quem das quíntuplas é a menina e amiga de infância dele que ele fez uma promessa. E aí é essa amiga que, no final das contas, ele vai se casar. Que é o começo do mangá... Vai, com certeza. O começo do mangá é o casamento dele com essa amiga de infância. Ah, é? Olha aí. Olha aí. E tem coisas muito interessantes no flashback, por quê? Porque a menina que era amiga de infância, você não faz ideia quem é, né? E o tempo todo o anime dá umas enganadas em você. Uma menina se veste fingindo que é outra menina. Outras falam que não era eu. Mas, na verdade, elas meio que conheceram o garoto ao mesmo tempo, assim. Algumas. Então, todo mundo é amigo de infância. Por isso que eu botei 5 aqui. Pois é, eu roubei. Imaginei que era isso. Imaginei que todos eram amigos de infância. Mas tem uma que é mais amiga, que é a primeira que conheceu o menino, né? Uhum. E eu gosto muito da comparação com Love Hina, porque meio que é... As meninas têm a personalidade das meninas de Love Hina, né? Que começa a Love Hina com 5, que é a Naru Segal, a Shinobu, a Motoko, a Sui, a Kitsune. Uhum. E elas meio que são isso. A menina que é a protagonista, a mais protagonista, que tem as estrelinhas no cabelo, ela é meio que a Naru Segal, assim. Ela é meio que a mãe da 5. Ela tenta substituir a mãe que morreu. Então ela tenta ser a mais responsável e tudo mais, mas no fundo ela não consegue, né? Tem a Miko, que ela é a mais... Ela é a que tem a fone de ouvido o tempo todo no... O headset o tempo todo nos ombros, né? Ela é a mais envergonhadinha. Ela é a que tem vergonha e tudo mais, e é a primeira que se apaixona pelo menino. Mais ou menos a Shinobu. Parece cara de Carlinho. Ela é bem cara de Carlinho. Tem a Nino, que a Nino ela é meio que a que mais rejeita o garoto, né? Que ela não quer ele por perto de jeito nenhum, que é meio que a Kitsu, que é a Motoko isso. Mas no final acaba se apaixonando também. Tem a Yotsuba, que ela é a mais moleca. Ela é a mais moleca, ela gosta de esportes e tudo mais, que seria a Su. E tem a Ichika, que ela é a Kitsune. Tem até o cabelinho da Kitsune, que ela é que tem um cabelinho curtinho. Mas é muito gostosinho de ler. Eu li o mangá, né? Mas eu vi também o anime. Eu acho bem nostálgico assistir, porque é aquela sensação que eu tinha quando eu vi a Love Hina. E é muito gostosinho, é menos repetitivo, graças a Deus, né? E eu realmente gosto muito. Tem 2 temporadas. Aí depois fizeram um filme pra finalizar a história. Só que aí é aquele. É igual Horimiya, né? Que os caras. Ih, gente! Se pá, dava pra falar sobre o resto da história que a gente pulou, né? E eles vão fazer uma nova temporada com as partes que eles pularam da história. Eu não sei se funciona, porque você já sabe o final. Qual que é a graça? Mas aí é... Aí vai do estúdio. Mas gosto bastante, assim. Eu fico todo preconceito, gente. Falei, puta, vai ser aquele anime bobinho de romance. Mas é muito divertido, muito gostosinho de ler. Recomendo bastante pra vocês que não viram. Comentários? Alguém... Acho que ninguém viu. Não vi. Eu não assisti. O Valério viu, mas nem lembrava. Desculpa, eu já pedi desculpa, caramba. Eu admito que não vi também. Por puro preconceito, igual. Preconceito do quê? O Ed, você... eu estava pensando no Ed. Eti, bobinho, e não sei o quê, mas é um gostosinho. Recomendo aí. É, que é, Evelaz, qual que é o nome do anime mesmo? Gotobu no Hanayome. As Quíntuplas. Procura As Quíntuplas, tem dublado no Crunchyroll, hein? Tem. As Quíntuplas, Quinta Essencial. Olha aí. Sei. Nath, pode falar aí, o seu. Fala o quê? O seu. Ah, sou eu. Anime. Pronto, tá certo. Eu sou a quarta. Anotar no papel pra não me esquecer. Eu. O Carleiro vai ser o último, né, Carleiro? Vamos lá, gente. O anime que eu escolhi é um anime que eu gosto bastante. É, diga-se de passagem, é um shoujo não tão... Vamos dizer normalizado. Não era essa a palavra que eu estava procurando. É porque existe uma tendência, né, das pessoas acharem que automaticamente qualquer shoujo é de romance, qualquer mangá shonen é de lutinha. Né? E esse aqui é um show de lutinha. Olha só, joga na cara. Vai lembrar que tem vários shows que tem lutinha, só que assim, a lutinha não é a mesma lutinha da Shonen Jump, tá, gente? Então, tipo, abre o coração pro tipo de luta diferente que tem shows, é só isso, sabe? Mas tem poderzinho, tem o cara gato com a mão de dragão que poderia passar no meu corpo inteiro. Gostoso. Concordo, Luke, concordo. Que com essa linda introdução do Luke, eu gostaria de dizer que o meu anime é esse que vocês devem estar vendo agora na tela. Que no Yona. Achei demais essa introdução. Pois é, gente. Akatsuki no Yona, vamos falar sobre as questões de amigo de infância. Na verdade, os dois protagonistas masculinos da série são amigos de infância da protagonista feminina, né? Temos que lembrar. Um é filha da puta e o outro é o exatamente. Torço pelo filho da é um trio, né? Porque é o Raco, a Yona e o Suon. É, o Suon, exatamente. Né? Temos um trio de amigos de infância, onde a Yona é a princesa, né, daquele país. Eu não vou me lembrar o nome, sinto muito. Mas ela é a princesa daquele reino. E a gente tem o amigo de infância, ao qual ela é apaixonada desde criança, que é o Suon, que é o primo dela. Certo? E a gente também tem mais um amigo de infância deles dois, no caso ele também é amigo de infância do Suon, que é o Raku, que faz parte da tribo do ar. E ele é o guarda-costas da princesa. Não, na verdade ele não é guarda-costas da princesa, ele é o comandante do exército, certo? Pelo menos no futuro, né? Ele segue os passos do avô dele, né, do Raku, né? Ele era para se tornar o chefe da Vila do Ar, porém, coisas acontecem no futuro e a gente vai discutir isso agora. A questão é que eles são amigos de infância, né? A Yona gosta muito do Suon, mas acaba se decepcionando com ele por motivos amplamente questionáveis. É porque tomou o reino do pai dela. Exatamente. Matou o pai dela com uma facada do. Não, gente, já começa o primeiro episódio. Acho que é compreensível que ela deixe de gostar dele depois de uma coisa que acontece, né? Uma coisa dessa. O Raku, ele definiu, né, que era mais importante pra ele proteger a princesa do que ficar ao lado do Suon e, logicamente, ele foge do castelo junto com ela e faz parte de sua jornada de crescimento, né? A Yona era uma garota que vivia totalmente aprisionada, vamos dizer assim, protegida, na verdade, pelo pai que ela tinha, e era um pai que ele era o tipo de imperador que odiava a guerra e qualquer outro tipo de violência, né? Uhum. E por causa disso, o reino, pelo menos as pessoas do reino, né, as das outras tribos, começaram a se chatear, né, com, vamos dizer, a fraqueza dele, né, de não se envolver com nenhum tipo de guerra. O Suon assumiu, vamos dizer assim, o reinado, né, após matar o imperador anterior, intuito de vingar o seu pai, que foi morto, né, por questões que são discutidas ao longo mais pra frente, mas também pra tirar esse aspecto ruim do reino, né, de ser um reino fraco, né, que não luta para desenvolver seus territórios. Então, após isso, o Suon começou a tomar totalmente controle de todo o país, e a Iona foi, vamos dizer, desaparecida, né, graças à ajuda do Raku de conseguir levar ela para a tribo do ar, pelo menos na primeira parte da história. A Iona, ela acaba descobrindo que ela é uma descendente do dragão, né, do rei, do primeiro rei dragão, ao qual tinha seus súditos dragões, de fato. E esses quatro dragões, que são súditos dela, né, cada um de uma cor e cada um com uma especialidade, foi descoberto também que eles se tornaram seres humanos, e esses seres humanos continuam produzindo, né, dentro da família deles, descendentes desse dragão original. É, após isso, a Iona decide, né, seguir a lenda, né, dos quatro dragões e descobrir onde eles estão e juntá-los todos junto a ela, para poder ela se vingar e conseguir retornar ao seu poderio de princesa. Basicamente, essa é a ideia da história, né? Temos o Raku. Ele, inicialmente, como ele sempre soube do sentimento que a Iona tinha pelo Son-O, ele nunca disse para ela o quanto ele gosta dela, logicamente. Mas isso é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo dos capítulos. O anime, ele só vai até... Eu acredito que ele só vai até o segundo arco, se não me engano. Então, tem ainda pelo menos mais uns 3 arcos pra frente no mangá. É bastante coisa. Eu recomendo bastante que vocês leiam o mangá já, porque a gente não tem nenhuma perspectiva que vai estar a segunda temporada desse anime. Uma tristeza, que é uma obra-prima, na minha cabeça, pelo menos. Certo? E o desenvolvimento, pelo menos, deles como casal é uma coisa que vocês só vão ver no mangá. Certo? Não, não tem no anime. Existe só o... Nós sabemos, né, que o Raku é apaixonado por ela, mas o desenvolvimento dos sentimentos entre os dois, de fato, só é uma coisa muito mais para frente. O anime, ele se foca mais na busca entre os quatro dragões, né, e cada um deles com seus poderes, né. Um tem uma mão gigante, que o próprio Luke já comentou, que gostaria que tocasse no corpo dele inteiro. Tem um pé que consegue saltar longas distâncias. Tem um corpo que é indestrutível e o outro tem um olhar que consegue petrificar outras pessoas. Basicamente, essa é a ideia. Cada um dos dragões tem um poder referente aos seus antecessores. A relação entre o Raku e a Iona é uma relação de amizade muito forte, certo? Mais que amizade, na verdade, porque ele jura lealdade a ela, como princesa que ela é, certo? Então, eles têm uma grande confiança um no outro. E fora que, como a Iona, ela não sabe de nada quando ela sai de dentro do castelo, ela tem essa questão de dependência, tanto emocional como dependência física até, né? Das coisas para serem feitas, né? Ao longo da trama, a Iona, ela vai aprendendo a se virar, né? Porque ela como personagem forte que é, ela decide que ela tem que aprender e não viver na sombra dos homens, macho, que cuida dela, né? E... Tá certo. E o desenvolvimento dela vai crescendo, como também os sentimentos do Raku por ela, como os sentimentos dela pelo Raku também, certo? Fora também toda a aproximação dela com o Raku, porque, de acordo com a Evilás, porque eu realmente não me lembro disso, né? Eles passaram um tempo sem se ver, certo? Então, logicamente... O Raku conhece muito bem ela, mas não necessariamente ela conhece tão bem ele. É uma coisa que eles vão se descobrindo ao longo da trama. Comentários? O Suon é um bom governante. O Suon é um bom governante. Eu tenho que concordar. É, existe essa... Mas vacilou, né? Vamos ser sinceros aqui. Existe essa dicotomia dentro da história, porque não tem como a gente colocar o Suon como o vilão da história. É uma questão de escala de cinzas, né? O Suon mata o pai dela, mas ao mesmo tempo ele é de fato um bom governante. E ele está de fato desenvolvendo o país de uma maneira que o antigo imperador não conseguiu fazer. certo? E ele, de fato, gostava da Iona. Não sei se romanticamente, mas ele tinha sentimentos por ela, sim, porque eles eram amigos de infância e hoje em dia ainda se preocupam com ela de alguma forma. É, matando o pai dela. Com certeza. Vocês estão me falando que ele, pelo menos, mata mais faz, é isso? Ele é mata mais faz. Como os políticos brasileiros. O interessante é que, assim, realmente, o Suon, tipo, ele é um bom governante mesmo. E, mas, assim, ele pode, tipo... Não, é que é complexo, né, Iona? Exatamente. É porque é toda uma treta geracional. A briga nem começou com eles, né? Tipo, começou com os pais deles, no caso. Bem antes, então... E Iona trabalha com isso, né, no mangá. Eu não quero que a Iona seja a rainha, né? Então... Mas, realmente, o que o Suon pode fazer, ele fez. Só que começou com o pé esquerdo. Tem um jeito muito fácil ela se tornar rainha. Só ela se casar com o Suon. Não. Ou só matar o Suon, se filha ela da puta. Ela não vai casar com o Suon. De jeito nenhum. Então, tá. De jeito nenhum. Tu ela, é... ela é cabelo vermelho. Ela é... Coisa boa aí não vai mudar. Não vai. Não, eu acho que ela tem que ficar com o Raku. Tá? Eu só tenho essa dicotomia porque o pai da Iona era um péssimo governante, mas eu entendo que não era matar o cara é meio foda. Mas é porque eu não consigo ter essa empatia toda porque é monarquia. Eu não consigo ter empatia pelo monarca. Você tá tendo simpatia pelo Suon. Eu tô por ele ser um bom governante, mas se matarem ele, foda-se. Se matar ele, foda-se. Pode matar. Faz aí um presidencialismo. Eu duvido muito que a Iona fosse fazer um presidencialismo, mas não ela vai. Provavelmente seria uma boa governante após o Suon, né? Agora, porque se ela fosse governante antes do Suon ter feito isso com o pai dela, ela ia ser uma governante tão ruim quanto o pai dela. Ah, não, isso com certeza, não. Diga-se de passagem, o crescimento da Iona ao longo da história é gigantesco, assim, de outro nível, né? Carta vida dela. Se não tivesse isso, ia ser... Dela, mas as pessoas no entorno dela, né? De fato. Não, mas é mais porque ela vivia aprisionada, ela não podia nem sair do castelo, ela não conhecia nem as pessoas que viviam ao redor do castelo, quanto mais as outras tribos, assim, sabe? Então... Posso estar enganado, mas até onde eu lembro, de tudo faz tempo que eu não vejo Iona nem ler o mangá. Ela também não tinha interesse. Não, ela não tinha interesse nenhum. Ela era a garotinha apaixonada. Não é como se ela quisesse sair do castelo e não deixasse. Ela também não. Mas assim, Vilagio. Não deixava ela sair, sabe? Tipo, ela tinha. Sempre que ela. Assim, primeiro não deixava ela sair. Segundo, se ela saísse, ele ia botar tanta gente em volta dela que ela nunca ia experienciar o mundo fora do castelo sem ser uma princesa super protegida, entendeu? Tipo, isso também faz diferença. Faz, ela poder interagir com as pessoas, conhecer as pessoas. Ela nunca teria essa oportunidade, independente do pai ser independente, tipo, dela poder sair ou não, entendeu? E essa então, dicotomia só funciona porque o Suon matou o pai dela. Então mata o pai, né? Deixa a menina aí passar em São Paulo na liberdade. É errado, mas isso que eu tô dizendo. Tomar um chazinho. Dicotomia, Luke. Isso se chama dicotomia, Luke. Exatamente, tá dizendo que se uma coisa terrível não acontecesse, outra coisa boa não teria acontecido, do mesmo ele jeito. Ele me enganou, Vilato. É porque ele era o cara. O problema é que você não tem. Ele era gostoso exatamente, demais. Exatamente, a parada do Luke, ele não tá preocupado com a Iona, ele tá preocupado que ele se sentiu enganado. Ele me traiu. O menino gostoso matou o pai da Iona. O Luke não tá nem aí pra Iona. O Luke tá é por causa disso. O Haki ia ter morrido, tá? Vocês tá aí, ó. Vocês estão defendendo esse cara. Ele ia matar o Haki. Não pode. Ele não pode matar o Haki. Não pode. Pode. Nem a Iona, eu gosto da Iona. Haki é o cara certo, é a rota certa, pelo amor de Cristo, fica com ele. Comentar rapidinho, eu não gosto do anime de Iona, tá? Eu prefiro o mangá. Tá gosto errado, muito mas tudo bem. Eu acho muito exagerado o anime. Eu acho o anime muito bom. Mas aí vai de cada um, né? Eu prefiro o anime, mas vocês sabem que eu prefiro exatamente. Anime. Assim, então... Sim, assim, o anime de Iona eu não acho diferenciado, assim, do mangá. Eu acho que segue direitinho a história e tal. É uma questão só de cores, talvez. Eu só gosto mais do mangá porque ele continua a história, né? Infelizmente, a gente não tem o problema do anime de Yone é que não continua a história. E tem arcos tão bons depois da parte que terminou o anime, eu fico de ódio, sabe? Por isso que a gente tem que ler mangá, sabe? Porque, assim, Shoujo ou é rushado, ou não ganha continuação. É muito triste. Ou é mal animado. É, tem isso também, é mal animado. É... triste. Inclusive, Yona é um pouquinho mal animado, né? Infelizmente... Não, mas pouco. Triste. Na verdade, o trabalho técnico de Yona no contexto geral é bom. Ele eu só gosto. Eu diria que é médio. Eu gosto. Principalmente da segunda metade. Que nessa hora a direção foi competente o suficiente para conseguir fazer um bom anime, independente de ter um orçamento médio, vamos dizer assim. Acho que funcionou para contar bem a história. Eu gosto bastante do anime. Tem que rever, faz tempo que eu vou anime, né? É bom, né? O segundo arco é o arco do navio, né? Se não me engano. Uhum. É bonzão. Uhum. Ele é bem interessante mesmo, então ajuda bastante, né, a direção quando eles vão tomar suas decisões de enredo. Bom, basicamente é isso. Carilho, você não comentou nada, né? Akatsuki no Yona foi pra mim o nono melhor anime de 2015. Ele começou em outubro de 2014, terminou em março de 2015. Então, nas minhas regras lá do blog, ele entrou do ano que eu citei. Eu me lembro também que vendo o post aqui de melhores de 2015, melhor protagonista masculino e feminino, eu coloquei justamente os dois de Akatsuki no Yona, por motivos, que eu gostei demais desses dois. Ambos têm um crescimento espetacular, em especial Yona, mas o ponto aqui é o rapaz. E eu devo concordar com tudo que vocês falaram. E quanto à parte técnica, eu devo discordar muito do Luke e um pouco da Rafaela, porque vendo o post aqui e me realçando, eu coloquei a Katsuki no Yona como um dos melhores animes em trabalho técnico de 2015. Não foi o melhor, foi um dos melhores. Então... Sabe por que você está discordando de mim? Desculpa, Luke, eu tenho que discordar. Você leu o mangá? Eu não li o mangá de Yona. Então como é que você pode falar que é melhor que... Eu tô falando sobre sua opinião sobre o anime. Que é melhor que a... Então, mas eu não falei que a anime é péssimo animado. Você falou. Eu só acho ele exagerado. É outra coisa. Ah, tá. De toda forma, é difícil eu ler mangá, desculpa. Você sabe que é difícil. É raro eu pegar um mangá pra ler. De toda forma, Akatsuki no Yona é um anime muito bom, um anime que eu recomendo até hoje. E aí entra aquela questão, que é o meu concordar com a Joana, que muitas das obras shoujos ou param no meio do caminho, ou o anime é só um chamariz pra você correr atrás do mangá, ou da novel, ou sei lá, mais do que, e por aí vai, né? É uma pena. Funciona comigo, pelo menos. É comigo também! Sempre corro atrás. Mas, de toda forma, é muito bom. É muito bom. Eu concordo, mas tenho meus poréns com relação a isso. Bom, então vamos para a última pessoa, né, Carlinho? Esse podcast vai terminar cedo, até 10 horas. É que não teve leitura de comentário, a gente não se né? Muito. Geralmente leitura de comentário demora umas meia hora, às vezes uma hora. Carlinho, é a sua vez. Ok, vamos lá então, né? Para falar desse anime e no contexto geral, para falar dos personagens que eu escolhi por causa desse anime... Eu convido vocês para uma viagem no tempo. A gente tem que voltar para o ano de 1606. Por que 1606? Porque nesse ano de 1606, lá no interiorzão... Faça ideia, Kerem. Peraí. É porque nesse ano de 1606 rolou umas confusões, umas batalhas envolvendo ninjas no Japão. E tinha um clã chamado Kagemori. O clã Kagemori. Combateu nessas lutas, nessa pseudo-guerra, e eles defenderam o clã dos Kuniako, que era um grande senhor importante, tal, o chefe da família Kuniako. Após a batalha vencida, coisa e tal, o senhor dessa família Kuniako chegou até o chefe do clã ninja Kagemori e perguntou se eles, os Kagemori, poderiam certificar que eles protegeriam, continuariam protegendo a família Kuniako, não só depois da batalha, como para todos sempre. O chefe do clã Kagemori diz? Sim, protegeremos. Então ali foi feita a jura, que a partir daquele momento, toda a linhagem ninja do clã Kagemori iria proteger os descendentes dos Kuniako. Aí vamos pro tempo presente, 2006, que é quando foi lançado o anime. Um anime despretensioso, de fato, de baixo orçamento, de fato, com temática infantil, de fato, um pouco de harém, de fato, mas ó, nós temos um rapaz que usa óculos nerds, que dorme bastante, aparenta pelo menos, né? Que parece bem desinteressado com as coisas. O nome dele é Kagemori Mamoru. E ele mora na casa exatamente ao lado da sua melhor amiga, uma amiga de infância. Eles praticamente nasceram quase que no mesmo mês, quase no mesmo mês, eles têm a mesma idade. Um é mais velho que o outro por questão de poucos meses. É uma menina de longos cabelos rosas, muito bonita, por sinal, mas que é, como eu direi, aquele tipo de personagem que a Rafaela não gosta, meio tapada, né? Meio tapada demais. O nome dela é Koniaku Yuna. Muito bem. Os dois vão para a escola, coisa e tal, aquela rotina de sempre. São bons amigos, conversam sobre tudo, têm suas amizades. Só que já no primeiro episódio mostra muitas coisas que conotam algo daquilo que eu comentei sobre a origem do clã, da promessa do clã Kagemori. O Mamoru, ele tem como missão proteger a Yuna, porque ele é um desses ninjas. O pai dele, por sinal, protege o pai da Yuna e a mãe dele protege a mãe da Yuna. Por sinal, a Yuna, a família dela, é a última linhagem viva dos Koniaku. Depois disso, caso a Yuna nunca se case ou qualquer coisa, termina ali a promessa, termina ali a missão. Termina ali. É, o anime, ele vai desenvolvendo que esse laço de amizade de infância, que é curiosamente, embora tenha essas questões de promessa e tal, é bem saudável, até consegue ser bem saudável na medida do possível. O Kagemori, na medida que ele vai protegendo mais e mais a Yuna, ele vai vendo que essa proteção está indo um pouco além dos deveres dele com a promessa da família. Está indo um pouco além, por motivos pessoais, motivos mais sentimentais. Por outro lado, a Yuna, que não tem nada a ver com isso, ela não conhece a promessa, ninguém da família dela conhece. É, as gerações futuras nunca ficaram a par que existiu isso, tanto que eles nem fazem ideia que eles são protegidos às escuras. Eles nem fazem a mínima ideia disso. Não tem a mínima noção, nem que existem ninja no Japão moderno. Não fazem a mínima noção. É, a Koniaku Yuna vai tendo sua vida normal, totalmente normal e descompromissada, arranjando sem querer ou querendo, vai do ponto de vista de quem vê o anime, logicamente, ela arranjando problemas e mais problemas para o Mamoru resolver, para o Mamoru proteger ela, e o Mamoru acaba protegendo, o Mamoru desafia a máfia, o Mamoru ameaça bandidos, o Mamoru acaba com bandidos, o Mamoru protege ela de ser violentada num show de idols, de projeção de idols, o Mamoru salva ela de aliens, e até que no final o Mamoru tem que proteger ela de membros do clã Kagemori, que é uma parte mais séria do anime, que é justamente no final, que membros do clã Kagemori que estão contra essa promessa querem roubar o pergaminho que guarda o golpe secreto do clã. E é lógico que o grande chefe, né, e todo, a alta cúpula dos Kagemori esconde isso a sete chaves. E eles resolvem ameaçar a família Yuna, onde no qual eles mandam um representante deles, um filho deles, para lá, e eles ameaçam a Yuna de matá-la caso eles não tenham acesso a esse pergaminho, porque matando ela acaba os 400 anos de história da promessa. E todos naquele vilarejo onde os Kagemori estão, todos naquele vilarejo seguem essa promessa de uma maneira, bem dizer, divina. Para eles é um negócio supra-sumo da existência. Nós temos que manter essa promessa ativa. Não podemos deixar esses 400 anos de história acabarem de maneira nenhuma. Para o pai do Kagemuru, para a mãe do Kagemuru e para o próprio Kagemuru, Mamoru, né? Perdão, Mamoru não, Kagemuru é Mamoru. Eles têm que fazer o que é cabido para eles. Cabe aqui algumas observações. O Mamoru usa esse disfarce, logicamente. Ele não se mostra como ninja para ninguém, isso é óbvio. Ele usa um disfarce inédito que a mãe dele forneceu para ele, que é para ele ser a pessoa mais desinteressada possível perante a sociedade, a mais desinteressada possível, tanto que eu falei do harém. Pois bem, tem uma amiga da escola que é hiper chata, é a personagem mais chata desse anime, na minha opinião, por Deus do céu. que é uma riquinha, mimada, tal, ela vive falando mal do Mamoru, vive tratando mal ele, se aproxima da Yuna de todas as maneiras, mas ela gosta do Mamoru. Aí aparece uma samurai, que é toda séria, não sei o quê, bons costumes, bons modos, tem que levar adiante o nome do meu pai, ela acaba se apaixonando pelo Mamoru. Aí aparece a priminha do Mamoru, que é uma menina de cabelo verde, do mesmo clã, Kagemori. Ela tem um desentendimento com o Mamoru sem saber que é ele. Ele nem fazia ideia que ele tinha se mudado para Tóquio. Nem fazia ideia disso. E acaba tendo desentendimento. O desentendimento é resolvido. Ela continua sua paixão de longa data por ele. E aparece uma menina de um clã rival, cuja missão dela inicialmente era matar o Mamoru, por um motivo muito besta, mas era matar o Mamoru. Mas no final também acaba se apaixonando por ele. A Yuna, bobinha, não nota isso. Ponto, ela não nota isso. E a Yuna, de maneira reservada, vai sentindo ciúminhos do Mamoru. Mas tudo vai correndo de uma maneira tão, tão básica, tão natural, tão infantil. Gente, você assiste, ok. Assim, o anime não é pervo. O anime não é... Não é medonho, não é pavoroso. Você nota, eu já notava isso na época, e hoje em dia mais ainda, quando eu revejo alguns episódios soltos da obra, o anime teve baixo orçamento, o anime foi por um estúdio até então desconhecido, o anime isso, o anime aquilo, mas não é o propósito dele, serviu e tá ótimo. E por que resolvi trazer esse casal de amigos de infância, por tudo que eu expliquei? Porque esse anime é guardado em minha mente e meu coração como... por ter sido o segundo anime que eu vi na minha vida graças à internet. Quando foi colocado a internet em casa em 2006, o primeiro anime que eu vi foi Onegai Twin, o segundo foi Kajikara Mamoru. E o terceiro foi OVA de Chobits. Em vez de ver a série de Chobits, fui ver o OVA, porque eu sou burro pra caramba. Mas esse é o casal que eu queria trazer. Eu tenho quase certeza que eu sou o único do grupo de podcasters aqui hoje que viu esse anime, mas ainda assim vou perguntar, o que vocês acharam, já viram ou não, já viram falar, então comentem qualquer coisa. Eu só acho que o Carlírio, ele parece a Chiquinha defendendo o Chaves, ou os professores de Rafael defendendo o Seu Madruga, tipo, não, esse anime não é pervo, ele não é tão ruim assim, ele até que é bonzinho, sabe, bom demais. O anime é bom, ele só é qualquer coisa. É assim, bom demais, ele defende querendo falar, tipo, né. Não, ele só é mediano em tudo. Bom demais. Ele é totalmente mediano. Só quero dizer isso, que parece que tá a Chiquinha defendendo o Chaves ou o professor Javali defendendo o Seu Madruga. Mais nada? Nada? Ninguém viu, Carlinhos. Salto. Nenhum comentário, se não achou interessante ou não, ou comentou alguma coisa. Confesso que eu fiquei chateado agora, mas tudo bem. Eu não vi, cara, não posso nem falar. É. Comentar, tipo, o disfarce do garoto é ter um óculos estranho. É isso? Serviria. Não, tô perguntando, não vi. Exatamente. Na verdade, o disfarce dele é a roupa comum, é uma roupa bem casual, e o maior ponto é o óculos nerd que ele usa, que foi uma invenção da mãe dele, pra ele se mostrar o mais desinteressado possível pra todos os demais. Tá bom. Ok. E um ponto curioso desse anime é que tem um fatídico episódio lá do show de prospecção de idols, que é o terceiro episódio, que a Yuna solta a música mais besta que eu vi nos animes até hoje na minha vida, que é a música da banana. Vocês procuram no YouTube Kajikara Mamoru, banana, banana, vocês vão saber do que eu tô falando. É uma música simplesmente estúpida, porque a fruta dela preferida é banana, ela ama bananas, e resolveu cantar isso num show de prospecção de idols. Então, vocês devem imaginar a tragédia que foi. Enfim. Um show de prospecção de idols que ela quase foi estrupada? Assim, já que eu comecei a história, deixa eu enfatizar. Não, não precisa. Não rolou a sensação clara. Não, eu não sei rolou. Que não teve. Eu só tô dizendo que não precisa você ler, falar o episódio não, dele. Não, eu só ia dizer que o cara foi pego pelo Mamoru quando ele mostrou um colchão pra ela e falou, você sabe do que eu tô falando. E ela, eu tenho que dormir antes da apresentação, não sei o que. Ele agradeceu o cara, tirou o calçado e foi dormir. Daí o cara olhou pra ela e falou, eu não acredito que ela é tão tapada assim, mas bem, enquanto ela não tá acordada, no que ele falou isso, surgiu o Mamoru, deu um golpe nele e acabou com ele. É isso. Uhum. Kakui. Bom, então vamos para a última rodada, né? Onde a gente pode fazer recomendações valendo aí para apenas, ok, galera? Começando por Evilás. Certo. Vou recomendar aqui três e falar mal de um, tá? Ok. Chihafuru, que é outro que só tem duas opções. Ela tem três, né? Tem a opção de ela terminar com um amigo de infância, com outro amigo de infância, com o Karuta, né? É um dos três. Karuta é amigo de infância dela também, se você parar pra pensar. Pode ela ser. Ela começou a jogar quando era criança. Então ela só tem a opção de ficar com um amigo de infância, ainda tem o que fazer. Uhum. Né? Gosto bastante de Rafa. Que é o Arata, né? Eu também concordo, acho que ela tem que terminar com o Arata. Você sabe deixa, que eu. Eu acho que o outro cara não merece ela. Deixa eu interromper o Vilazo só um pouquinho, que é um absurdo. Que eu vou comentar que é um absurdo. A Joana, miserável, mutou o microfone dela enquanto eu tava falando, não deu um pio depois, só pra falar, não viu anime nada, mas ela desmutou o microfone pra aparecer o som dela teclando no computador. Miserável, cara. Miserável. Não! Porque eu tava teclando, por isso que eu não queria atrapalhar, entendeu? Mas eu tinha falado, eu tinha esquecido que ele tava mutado, eu tinha falado que eu não tinha visto o anime, só isso. Pode continuar, Vilazo, obrigado. Eu fico triste com o que acontece, mas eu acho que o Taichi não merecia ficar com a Chihaya. Eu acho que ele merecia coisa melhor. Mas é isso, fazer o quê? Eu acho que qualquer pessoa merecia coisa melhor, porque a Chihaya não é uma coisa boa. A Chihaya é uma coisa boa, o Taichi é uma péssima pessoa. Triste fim. Concordo 50% só com o Luke. A Chihaya é uma boa pessoa, eu não vejo tudo isso de ruim no guri, não. Taichi roubou o óculos do Arata. Ah, meu Deus, que crime! O casal de amigos de infância mais famoso dos animes aí, que é Goku e Chichi, de Dragon Ball. Eles são amigos de infância também. Ele prometeu se casar com ela quando ele tinha 12 anos de idade. Ou 14 pelas contas do Goku. Mas prometeu, foda-se, casou. Mas ele nem fazia ideia do que era, ele achou que era comida. Mas casou. Ela ofereceu comida pra ela. Mas casou, foda-se. Romantic Killer, né, que foi o motivo de estar aqui, que infelizmente nunca vai acontecer, a gente sabe, né, triste. Triste fim, Junta, melhor personagem, mas triste fim. Assim, melhor personagem masculino, né, melhor personagem é Anzo. Mas, triste fim aí. E falar aí do... O Luke tava falando das quíntuplas como bom exemplo de anime que tem harém e coisa. Então temos um mau exemplo na Jump de anime que tem e que não vai acabar nunca. Nisekoi. É verdade. Deus me livre. Acabou, né? Descadeados. Não, tô falando nunca... descobri... assim, acabou, né? Então não sei. Mas descobri de quem é o cadeado da... que ele abriu. Você quer chutar? Quem é? Não, não quero, não quero. Não, nunca nada de Nisekoi. Se você quiser, a gente tem a resposta. Já sabemos o que eu quero. É a coisa mais fácil. É meio óbvio, eu também sei, mas eu não quero falar bem de Nisekoi. O mangá só enrolou porque quis, porque a resposta era muito óbvia. É, calma. Mas enfim, é um péssimo conceito de brincar com um amigo de infância, pra mim é Nisekoi. Também tem um Ichigo 100%, mas acho que ele dá uma melhorada em outros aspectos. Mas não é meu amigo de infância, né? É o cara ter visto a calcinha da menina quando era criança. E era uma calcinha de morango. É, uma calcinha de morango, exatamente. 100% morango. É isso, próximo. É nada. Jorge, até a próxima. Então, Um outro anime que eu tinha pensado pra citar aqui, só que eu não citei, porque eu já citei ele no último podcast, é a Detetive Conan, porque, por que eu falei, Detetive Conan tem vários romances entre amigos de infância. É começar pelo protagonista, que é o Shinichi, que é amigo de infância da Aran, e eles são um casal, inclusive atualmente eles estão namorando e tal. E além deles, tem também um casal secundário que eu gosto muito, que é o Reiji e a Kazuha, que eles são de Osaka. E, tipo, eles também são amigos de infância e também vão virar um casal. Então, tipo, os pais da Aran também são amigos de infância, que é o Mori e a Eri, sabe? Então, tem vários casais amigos de infância em Detetive Conan, para contar com os protagonistas. E uma outra dupla de amigos de infância, que eu também lembrei, só que faz tempo que eu li o mangá e o anime, eu acabei não citando aqui, é o Kagami e o Rimuru, de Kuroko Basket. que eles eram amigos de infância, né, nos Estados Unidos e tal, e aí depois, tipo, no presente do anime, tipo, o Kagami vai estar na Seidou, e o Rimuru vai estar no time do Murasakibara, que agora fugiu o nome, e tudo mais, eles vão se enfrentar e tudo mais, então, tipo, tem esses dois também. Então, é isso, assim, que eu lembrei agora, assim, tipo, de cabeça de anime e tudo mais. Era isso que eu queria citar. Até porque é complicado, às vezes, amigo de infância, porque, por exemplo, o Kuroko e o Almir se conheceram quando eles estavam no Fundamental. Mas conta como amigo de infância, sabe? Porque até onde vai? Tem que ser criança, né? Se for criança, aí realmente não conta. Enfim, é isso. Lucas? Eu escolhi aqui a Narumi e o Nifuji de Otakoi. Mais um do meu. E eu não entendo porque o nome se chama Otakoi Loves Hard for Otaku. Porque o mangá mostra que. O mangá e o anime mostram que o amor é fácil. Foi tranquilo. Não teve nenhum problema dos dois. Você também. Uhum. Mas eu gosto muito dos dois. Gosto mais do Senpais? Gosto mais do Senpais. Eles não são amigos de infância, né? No máximo de colegial. É, tem a Mema do Anohana? Mema! Meu, filho da mãe. Ah, cara! Mema! Chorei horrores durante esse anime, especialmente no último episódio. Miserável, cara. Aliás, eu sempre choro quando eu revejo esse anime. Oh, pai! Puta que minha lista tá diminuindo. Achei você! Minha meu. Lista só tinha dois e ele já tirou um. É... Tem o Lutz de Mine. Tirei? Eu não ia citar Mine. Eu não ia citar Mine. Tirei, Nath? Não, né? Não, tirou isso não. É, o Lutz de Mine, que é o amigo de infância, que não vai ganhar. E é muito triste. Infelizmente ele não vai ganhar. Porque ele é um menino muito bom. É um bom menino que merece tudo na vida dele. É o filho que todo casal gostaria de ter, mas ele não vai ganhar. Não queria ter ele como filho porque o cabelo dele brilha no escuro. Ah, e deve ser um inferno. O teu problema é o cabelo. Aqueles olhos verdes, azul piscina, horroroso. Tipo, isso é constrangedor, cara. Ele tem uma moral acima de muitos adultos. Ele é talentoso, ele é justo, ele é honesto, é uma grande criança. Excepcional, mas o problema é o cabelo dele que brilha. E assim, nunca, e nunca deixa. Ele também tem olhos verdes, cor neon, né? Que parece. E nunca deixa a Mine na mão, sempre aceito que ela. Não, mas ele nunca deixa a Mine na mão. O problema é o cabelo dele, né? Horroroso o cabelo. É, a Tomo-chan é uma garota, que é a Tomo-chan, que ela é uma menina que é tomboy, né? E o amigo de infância dela não vê como uma garota. Ela é uma garota. Aí o anime. E o anime todo vai passando até ele ver ela como uma garota. Gosto bastante da Tomo-chan. E por último, é o Shield Summertime Render. Porque não importa a morte, se a amizade de infância no final ganha. Porque ela virou uma sombra e ganhou, né? Ganhou. Parabéns, o Shield aí. Conseguiu. Ah, mas no conseguiu. Final, né? Ela não tá morta, né? Então... A gente vai falar o final mesmo. Será? Então refizeram. Não, ele refaz o tempo, então não tá morto. Tá tudo. Será que não tá morta? Não, tenho certeza, Luke. Será? No final ela olha pra trás e é o Doppelganger! Aham, é o Doppelganger. Doppelganger de maiô, que nunca tira o maiô. É, é o Doppelganger. Só fica com a porcaria. Enfim, é isso. Mas, assim, falar uma parada. As sombras são geralmente melhores. Então. Como assim, geralmente são melhores? As sombras dele, por exemplo, a irmã dela, a versão sombra dela é mil vezes melhor do que a versão normal. Ela é uma assassina, psicopata louca? Muito melhor do que a normal. A Rafa Gente. Tá aí pra provar que é. Mil sombra é muito melhor. Que é melhor. Psicopata sombra matadora, legal. Uhum. Legal, entendi. É isso, tô. Então sou eu, né? Eu até comecei a procurar outros animes pra poder colocar, porque perdi vários na minha lista. Foda-se, né? Vamos com o que a gente tem. Você que lute. Né? Você que lute. Então vamos com Edward Eric e Winnie Rockwell, porque eles são amigos de infância e eles terminam se casando no final. Fugir desse clichê. Não queria, não botei de propósito. Fugir do clichê, Fullmetal Alchemist, né, minha gente? E a gente tem também o clichê que foi até comentado no podcast de hoje, que é a Sakura e o Choran, porque o Choran é amigo de infância dela, porque eles conheceram na infância, só queria dizer isso. Na verdade, todo anime de Sakura Card Captors se passa na infância. É, não. Mas é um forçar a barra. O Clear não. Mas eles viveram a vida toda juntos, né? Então, ele é amigo de infância do mesmo jeito. É isso. Ele é amigo de infância do mesmo jeito. Conheceu na infância? Conheceu na infância. Conheceu. É amigo de infância. Conheceu, sim. Ah, então a gente pode colocar assim e pronto, acabou. É, deixa eu ver o que mais. Tamako Market, pelo menos o filme, né? O romance entre eles, a brocha, eu acho que é, deixa eu olhar o nome aqui do povo, é a Tamako Kitashirakawa e o Mochizou hoje, né? Eles são amigos de infância, né? E o desenvolvimento romântico deles só acontece no filme, obviamente, mas são amigos de infância. É, não sei o que mais. A gente tem, sei lá, todo mundo de Fruits Basket, porque eles são todos parentes, na verdade, mas são amigos de infância. Não, não é. O amigo de infância é o rato e, obviamente, ele perdeu. Mas tem a vaca com o cavalo. É isso? Não, é. Mas não necessariamente precisa ser da Toru. Eu tô falando que todos os parentes, do horóscopo, eles são amigos de infância, porque todos eles conheceram. A vaca e o cavalo, gosto muito do casal. Exatamente, nós temos a vaca e o cavalo, que são um casal, e eles são amigos de infância. É, fico triste. Pois é, ela é bem mais velha que ele. Mas fico triste aí pelo. Ela é mais velha que ele? Ela é mais velha. Ela é mais velha que ele, mas é. Não lembrava, não. Ela é mais velha que ele. Sim. Talvez, eu não lembro quanto tempo. Eu não lembro realmente quanto tempo é, mas bom. É isso aí, eu não tenho mais anime para comentar. Porque os outros foram roubados de mim. Fico triste pelo rato. Falei. Outra mãe dele, cara. Tá tranquilo. Tá ali? É, de tudo que foi citado, só sobrou um exemplo de amigos de infância pra mim. Diretamente de Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, porque eu amo essa obra, amo essa franquia. Temos ninguém menos importante do que a fantástica dupla Fate Testarossa e Takamachi Nanoha. Formidáveis, maravilhosas, amigas de infância, assim, bem de infância, inimigas no primeiro momento, amigas no segundo e amantes no terceiro. Maravilhoso, é só o que eu tenho pra falar. Obrigado. Foi para rivais e amantes, né? Yes, foi de rivais. Na primeira temporada, assim, primeira temporada iniciaram como rivais e terminaram se entendendo. Na segunda temporada, aí na segunda temporada foram colegas de time, partilharam o mesmo combate, do mesmo lado. E na terceira foi de uma amizade colorida para elas terminando morando juntas. That's cute. Uma tendência muito curiosa de Mahou Shoujo, não é isso? É verdade. E Lia tem a mesma parada também. Assim, não tô falando necessariamente que terminam juntos, mas que tenha as duas amigas e há um clima de romance ali. Bom, então, vamos para os recadinhos do padrinho. É isso aí, gente. 75ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. E hoje teremos uma notícia e um recado. Quem vai dar a notícia de hoje é a Rooster Rafaela, porque ela deu a sugestão lá no WhatsApp. Caralho. Já deixei o link para ela aqui. Eu gostaria que ela tomasse a palavra e trouxesse essa pauta. Então vai lá, Rafaela. Ok, eu não estava preparada para isso, mas a notícia que eu passei lá no grupo foi que a mãe de Hana Kimura critica o Oshinoko por utilizar a morte da sua filha para matar as vendas. Então, para matar as vendas, não. Aumentar as vendas. Vamos lá, gente. Hana Kimura, para quem não sabe, foi uma... Ela participou, né, também, igual o arco atual, né, de Oshinoko, ela também participou de um programa de TV de reality show, isso que eu tava tentando lembrar o nome, e ela acabou escolhendo muito legal, né? E, bom, basicamente, o autor, pelo menos, de Oshinoko, diz que não foi baseado nessa história, mas as situações, né, que acontecem com a personagem de Oshinoko são muito próximas com a realidade dessa mesma pessoa. E pô, a mãe dela ficou muito triste, né, com o anime fazendo essa adaptação, porque ela pensou que o autor só tava ganhando dinheiro com a morte desgraçada da filha dela. E várias outras pessoas que também eram próximas da filha dela, quando viram as cenas do anime, acabaram lembrando memórias traumáticas. Legal, né? Temos que concordar. É... basicamente, essa é a ideia. Eu entendo o que a mãe falou e tudo mais, mas eu não concordo com a questão de... foi só para aumentar as vendas, né? Anime é todo sobre crítica das situações e ele comentou sobre essa cultura de provavelmente muito forte no Japão, não vou saber, mas pelo menos aqui pro Brasil tem de atacar as pessoas, né? Pelo Twitter e tudo mais, que virou a coisa mais normal do mundo. E ele tava falando muito sobre isso. E é uma crítica, é uma situação que a gente tinha que colocar. Né? Eu entendo tudo, eu entendo a mãe dela ficar triste, tudo bem. Não tiro o fato dela poder ficar triste com relação a isso, poder reclamar e tudo mais, mas não concordo. Até porque eu acho que é uma questão de... assim, né? Tem os dois lados, né? A gente tem que pensar nos sentimentos da pessoa que tá vendo a história sendo recontada, né, para milhões de pessoas, e isso, de fato, pode trazer memórias traumáticas para ela de volta à tona. Mas eu também acho importante a gente deixar que esse assunto seja divulgado de forma a prevenir possíveis outras situações semelhantes, certo? Assim, é uma questão de mostrar para a população que existe esse problema e que esse problema precisa ser tratado de alguma forma. E, às vezes, é necessário que tenha um apoio popular para que faça-se políticas públicas, né, no governamentais. E muita gente, às vezes, não presta atenção nesses detalhes até ver uma mídia de grande visualização, que, no caso, é o anime que está passando agora, né? Então, tem dois pontos de vista aí que eu, sinceramente, eu acho muito complicado definir quem está certo, quem está errado nessa situação. Então, pelo menos é o meu ponto. É difícil fazer conotação nisso aí, né? Porque... Até o presente momento que eu andei lendo os comentários ali no Otaku PT, de onde saiu essa notícia, por sinal, o pessoal tá dividido, viu? E tem uns comentários bem fortes lá, do tipo, vocês são tapados por não ver o óbvio, que tá havendo o aproveitamento de uma tragédia, estão se beneficiando, e outros falando que não se deve misturar as coisas e tal. É complicado. Mas assim, sim, também a gente não pode também comentar sobre assuntos e trazer à tona também outros assuntos, né? Não pode, então. Eu fico pensando assim, tipo, o Oshinoko se propõe a falar sobre a indústria do entretenimento no geral, e principalmente, né, no caso, a empresa da família agora, né, onde está a Ruby Uago, trabalha com celebridades de internet. Então, em algum momento, ia se falar sobre assédio online. Não tem como falar sobre criação de conteúdo, sobre entretenimento, sem falar de assédio online. E que, no caso, isso gera a morte de algumas pessoas. Eu sei porque, assim, em espaço de fandom, que ninguém é famoso, acontece. Imagina, tipo, sabe, em K-pop acontece, apesar de a gente não saber o contexto de algumas pessoas, do que levou, né? Porque existe a preservação e tal. Então, assim, é complicado falar de entretenimento e não falar desse contexto atual. Ao mesmo tempo, não tem como não deixar, tipo, falar para a pessoa não ficar chateada. Tipo, é uma memória da filha dela, de uma pessoa que elas gostavam, sabe? Não sei se, tipo, é uma coisa específica para ganhar dinheiro no mangá. Porque, assim, para mim faz sentido você falar. Sabe, quando eu ouvi o episódio, né? E esquece você. Eu fiquei pensando, por exemplo, na situação, sei lá, da Carol Conká no Big Brother. Tudo bem, ela não se matou, porque, sei lá, teve uma equipe por trás, mas o assédio que ela recebeu e que a outra menina também recebeu foi, tipo, enorme, gigantesco. É como você falar de um reality show sem falar sobre esse tipo de assédio que as pessoas recebem na internet hoje, sabe? É complicado, sabe? Infelizmente, tipo... é uma tragédia lá que vai estar sempre pungente e a mãe tem todo o direito de ficar chateada, de ser lembrada disso e tudo mais. Só que esse é um contexto hoje na internet que quem trabalha com internet, com entretenimento, não tem como fugir. falar sobre entretenimento e não falar sobre isso, eu acho que é perder uma parcela muito grande. Eu já acho estranho, às vezes, ter anime que não trata internet e o mangá internet direito. Imagina falar sobre entretenimento e não falar sobre isso, sabe? Eu acho complicado. Eu só acho irônico que, no final das contas, era um episódio pra falar sobre cyberbullying, né? Uhum. E aí um comentário desse só mostra que as pessoas não aprenderam, né? Porque a mãe fez o desabafo. Tá no direito dela, né? Era isso. Pois é, tá e aí tem gente. E aí tem gente, eu não sabia disso. E aí tem gente que ataca a mãe e tem gente que ataca o autor. Quer dizer, a mensagem da história. Assim, ninguém entendeu. Tudo é complicado nessa situação, porque, queira ou não, primeiro, o ponto de vista da mãe é o ponto de vista da mãe, não dá pra tirar, não dá pra tirar de jeito nenhum que tá errado e tal. Se eu concordo ou não concordo, eu acho que o anime tem que tratar dessas coisas, o mangá tem que tratar dessas coisas, mas eu também não posso dizer que ela tá errada. De fato, queira ou não, por mais que o autor queira tratar disso, é uma mídia que os editores, as coisas, estão fazendo pra ganhar dinheiro. Então também não dá pra dizer que a mãe tá errada. E o próprio anime, o próprio site do Otaku PT passar a usar essa notícia, ele está usando isso pra se aproveitar da notícia pra poder fazer popularidade. Então, queira ou não, sim, sabe? Eu não acho que, pelo menos assim, pelo que eu li das notícias, não só no Otaku PT, em outros sites, eu não vi nenhum site tratar da notícia de um ponto de vista em que queira se preocupar em aumentar a discussão. Uma parte dos sites fizeram isso pra ter a notícia, sabe? Então é complicado em todos os pontos. Eu concordo com o ponto de vista do Luke, que eu não acho que o autor fez isso ou que a ideia era desrespeitar de forma alguma ou se aproveitar disso, até porque a gente conhece outros casos, se a gente for ver no geral. Eu, por outro lado, eu jamais vou poder criticar a mãe pela dor dela e de isso ter acontecido. Então, no final das contas, assim... Eu entendo, e a gente está falando disso aqui, mas, assim, no final das contas, acho que se a gente tem alguma coisa boa que a gente pode tirar disso, é exatamente que as pessoas tenham que entender a dor e parar de fazer o cyberbullying. Mas não vai acontecer, como vocês falaram, as pessoas só estão continuando e é ridículo tudo isso. Então, enfim, não, né? Discutir as notícias é muito complicado, porque no final das contas a gente não vai chegar em nenhum ponto aqui positivo ou negativo sobre o assunto. E é uma coisa louca, porque as pessoas. Eu lembro disso quando rolou saco a Carol Conká e, tipo, com outras celebridades e tal, que, tipo, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. As pessoas que ou estão fora da internet ou não são, vamos dizer assim, uma super celebridade da internet. Porque uma coisa é uma pessoa falando mal de você, duas, sei lá, 10. Outra coisa é milhares de pessoas bombardearem você com coisas horríveis todo dia, sabe? As pessoas não entendem que o nível da gravidade passa porque ninguém tá preparado pra isso. Então, tipo, sabe? As pessoas continuam repetindo, não importa o quanto que aconteça na internet com tantas pessoas diferentes, elas continuam fazendo a mesma coisa. É impressionante. Eu acho que já que a gente tá entrando, tem que entrar um pouco no cerne do assunto, acho que tem um ponto positivo que o Shinoko faz e que eu acho que a gente pode dizer é... Pessoal, reality show é reality show. Ele não são as pessoas de verdade. São as pessoas colocadas em uma situação... em alguns casos roteirizados, em alguns casos colocados ao extremo do seu nível e tal, tal, tal. O caso da Carol Conká, como a gente falou. O que ela fez dentro do reality show foi horrível? Foi horrível. Mas nem por isso a gente tem o direito de crucificar ela como se ela fosse a pessoa mais horrível do mundo fora do reality show e tudo. Que é isso que... tá falando, tipo, também reality show, as pessoas têm que entender, é um entretenimento em que as pessoas estão sendo, que o personagem, a pessoa que tá ali, ela tá sendo colocada pra estar no extremo, pra ela realmente mostrar o pior que ela tem, porque é isso que causa o entretenimento. Então, na verdade, é isso, sabe? Então, e por favor, separem a pessoa no reality show e a pessoa fora do reality show. E o próprio anime mostra também que reality show, ele é enviesado, né? O diretor, ele muda o que tá acontecendo pra criar uma historinha também. Se a gente tiver esse ano, o Big Brother tá muito claro, sabe? Esse enviesamento também, sabe? Sobre alguns personagens. E aí, também não dá pra levar o que aconteceu ali, porque você não sabe o que aconteceu 100% também, porque o programa é um programa de TV de entretenimento, ele vai fazer o que ele tem que fazer, né? Certo ou errado. Mas, enfim, é triste só, E porque essa personagem, né, a menina aí, que é do reality show, os fãs dela atacaram a direção do anime porque eles não desenharam ela bem. Isso é, você isso vê... não tem como defender. Meu Deus! Simplesmente errado. E você não representaram Deus, porque gente. No mangá é muito melhor que desenhado no anime e não estavam retratando ela bem. E aí você vê que os fãs da personagem não entenderam a história da personagem. Então é isso. Assim. É triste. Triste como as pessoas não absorvem o conteúdo que eles leem. Não. Vêem. Triste pela mãe da menina. Triste pela situação da menina ter se suicidado. A humanidade se perdeu e a gente nunca vai melhorar. É isso. Estamos na pior time, mãe. Não sei se é a pior, mas enfim. A gente tá no time. A gente tá seguindo uma linha do tempo aí do metaverso. Não sei se é a pior. Tá ruim. Sabe? Não, a pior eu não sei, a gente só sei que tá ruim, mas a pior eu não sei, não. Pois é. Enfim, a gente tá na pior time que a gente pode saber, né? Que é a única que a gente tá. Então é isso. Vamos lá, Carleiro, fala aí o seu. E agora, depois dessa notícia que trouxe mais trocas opinativas do que vários pontos do podcast em si, eu que acho muito viável, por sinal, que bom, dada a importância do chamado e tudo mais, trago então o informe de que agora, em maio, mais precisamente no dia 11, o Kyodai Podcast completou 8 anos de existência. 8 aninhos aí de Kyodai Podcast no ar. Tudo começou de maneira descompromissada, com a primeira edição nem tendo nome definitivo. O Evilás optou por chamar a primeira edição de Kyodai. Era nome provisório e já na segunda edição ficou como nome fixo. Várias pessoas já gravaram aqui, entre diversos outros convidados. Pessoas só participaram uma vez, duas, três. Então, agradecimentos efusivos a todos, sem exceção. É um podcast bacana de gravar, se tornou, começou às quartas, depois terças, e agora é às segundas-feiras, ou seja, ele vai de acordo com a oportunidade, de acordo com o que a maré pede, então é muito bacana, é um momento legal esse de ser enfatizado, e é isso, que eu dai 8 anos, se o Vilas tiver algo para falar sobre. Não, agradecer aí todo mundo que participou pelo cast. Vamos continuar aí, porque acho que é um espaço que a gente criou, pelo menos eu criei lá no começo, para ser um espaço para falar sobre anime de uma forma mais descompromissada, né? Ela é diferente de outros podcasts como o Anime Coach ou alguns outros podcasts que nós tivemos, que a gente quer realmente tratar a fundo o assunto e outras coisas. Aqui a gente nunca teve essa proposta, não é esse o ponto. E eu sei que algumas pessoas não gostam dessa temática, outras gostam, então... paciência, é um podcast para o pessoal que vai curtir saber disso, né? Muito desse podcast é muito também sobre indicar obras diferentes e séries diferentes, e não tanto em chegar a ponto fundo nessas obras, né? Inclusive, a gente até teve aqui dentro da iniciativa que eu dei um podcast que a gente focava mais nisso, em aprofundar nas coisas, no momento está parado, que é o Tune mesmo, porque, infelizmente, o Yuri não está podendo gravar, então, se não tem outra pessoa para gravar comigo, vai ficar parado. Que eu não vou gravar sozinho. Mas eu gosto dessa ideia de ser um podcast descompromissado em que a gente pode falar de forma mais tranquila, e aí ele tem a vantagem de que, por causa disso, a gente pode convidar mais pessoas, porque a pessoa não precisa ter um domínio muito grande sobre o tema. Então, é isso. Então, obrigado aí para todo mundo que participou, todo mundo que ouviu, e vamos continuar aí por mais sei lá quanto tempo. Rafaela, Luke e Joana, tem algo para falar? O que é para cá? Parabéns! Um é parabéns e outro é... Eu agradeço a oportunidade por participar do Kyodai. Eu acredito que assim, gravar podcast é uma das coisas que me deixa muito feliz em fazer, certo? É um hobby que eu gosto bastante. E o fato do Kyodai ser um podcast que eu não preciso me preparar ajuda pra caralho, porque eu não gosto de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto desse jeito, né, do Kyodai, de que é tranquilo, penso no que eu vou falar um pouquinho antes e venho pra cá e falo o que eu penso na minha cabeça. Foda-se, é uma opinião válida. Ninguém vai criticar aí por isso. Eu gosto disso, né? E faz com que seja uma conversa entre nós amigos aqui, que seja uma coisa tranquila, entendeu? É, faz parte. Basicamente, entendeu? Sempre pela oportunidade, né? A primeira vez que eu vim no podcast foi o Carlírio que me chamou como convidada, né, para falar de PL, né, e AO e tal. E acabou que eu participei uma outra vez depois, e aí ele depois me convidou para ficar definitivamente, porque realmente participar do podcast faz bem, eu acho que é uma atividade gostosa para mim, tipo, interagir com vocês, falar sobre anime e mangá. E eu tento me esforçar ao máximo, tentando fazer alguma coisa diferente, apesar de ter visto muito anime, mas não tanto anime quanto todo mundo aqui. Então, é muito bom participar, muito divertido. E é isso. Obrigada por me ter aqui. Então é isso, é Carlírio. Isso. Então, aqui encerra a sessão Recadinhos do Padrinho deste podcast. Ok, então, considerações finais. É Vilásio? É para o seu último, Rafa. Ele é o último, eu sou o penúltimo. De fato, né? Então vamos para Luke Lucas, o nosso convidado primeiro. Miorine é uma das personagens mais burras da história dos animes. Meu ódio a essa personagem para sempre. É que a segunda temporada de segunda tá deixando uns rastros bem intensos aí. É burra, Carlírio. Burra. No fandom da Miorine, vamos assim dizer. Puta que pariu. Inacreditável, né? Ah, eu sei que essa personagem é uma óbvio, filha da puta óbvio. Controladora. Vou pra Terra e vou deixar ela nesse robô gigante. Não vai dar nada. Filha da. Não vai dar nada, não. Ela é burra mesmo. Nossa, que mulher burra, velho. Que menina burra. Meu Deus do céu. É isso. Ah, meu Deus. Mas a Suleta entendeu que era a favor dela. Estava fazendo isso pelo bem dela. Ah, Suleta. A Suleta, ela é especial. Tá tudo ela bem. Especial. Mas a Miorine, ela é inteligentona. Olha como eu sou diferente de você. Olha como eu sou inteligente. Estou criando uma empresa. E a burra. Na burra da porra. Eu vou dar. Dessa vez, ela foi burra a temporada inteira até o É tipo dar a chave do. É tipo dar a chave do cofre pro Maluf. Ah, ele não vai roubar meu dinheiro. Maluf? Tranquilo. Porra. Políticos brasileiros de novo sendo sentados aqui. Jorge, pô. É isso. Se vacina, então é valente e. É isso, não tem muito o que dizer, não. Obrigada por hoje, foi divertido. Vai, Carlírio. Ai, ai. Agradecendo a todo mundo. Fala, Vilão, você quer falar alguma coisa? É melhor você falar, Rafa. Não tenho nada para comentar, não. Quer dizer, eu tenho... como eu falei de Akatsuki no Yono, eu vou recomendar o podcast que eu participei no Mangá ao Quadrado, que é falando sobre todos os volumes de Akatsuki no Yono na época que eles foram para... Na época que a gente gravou. Na verdade, acho que foi todos os volumes do primeiro arco. É só os quatro primeiros, se não me engano. Que a gente comenta a história na íntegra. Então, se vocês quiserem ver os comentários lá do pessoal do Mangá ao Quadrado, é só procurar lá Akatsuki no Yono, né? Vocês vão achar. Acho que é o Reenquadrado do 4. Bom, é isso aí, basicamente é isso. Carlito? Ok, agradecendo a toda essa equipe maravilhosa que é da gravação de hoje, agradecendo a quem nos escutou, tô recebendo mensagens massivas do meu trabalho, não sei por quê, mas enfim... Deve ser porque o seu colega de trabalho que escuta o podcast tá comentando. Não, não, não, é mensagem de BO, é BO mesmo. Ah, tá, vigi. Vou ter BO pra BO amanhã, às 10h46 da noite. Eu desligo o celular e não quero saber. Eu só trabalho das 8 às 6. É não, isso. Eu só tô ouvindo os ping aqui. Deixa eu falar. Enfim. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Valeu quem nos escutou. Siga o @ikyodai, que é a conta da iniciativa Kyodai no Twitter, pra ficar a par das últimas novidades no universo dos mangás e dos animes. É a conta, né? A iniciativa que eu dai, a patrona do que eu dai podcast, que é levada adiante pelos blogs parceiros Netoin e Anime Coach. Visitem esses dois blogs, além do Encerrados ou Não Encerrados, Ativos ou Não Ativos, é o Filé do Brasil, Anime Portfólio, e Opinando, Chuva de Nanquim, Showismo, entre vários e vários outros. E teremos o que eu dai podcast 200 daqui 2 semanas, mas isso eu vou deixar para Vilásio falar qual vai ser o tema e coisa e tal, porque é uma edição tão especial quanto o próprio aniversário do que eu dai em si. Agradecendo a vocês todos uma vez mais. A gente se fala, né? Não é, se vê? Se fala daqui a 15 dias, mais precisamente no dia 12 de junho, com o Kyodai Podcast número 200. Vai ser. Ok, pessoal. Visitem o Discord de Obnando para conversar conosco. Todo domingo a gente tem call de animes, que nessa temporada estão sendo o Ganda aí que o Luke falou. A gente está falando também do anime da Megumin, do Konosuba, né? O spin-off da Megumin no Konosuba. E a gente também está vendo o Vinland Saga, segunda temporada. Então, esses são os animes dessa temporada. Visitem também os sites parceiros, como o Carlos já falou. Na edição que vem, na edição número 200, a gente vai fazer... a gente vai voltar a fazer a nossa lista de animes indicados para as pessoas verem. Os animes que a gente acha que as pessoas têm que ver, ou que é uma boa lista para as pessoas verem. Né? A gente fez uma lista de 25 animes aí, tem algumas edições que a gente monta essa lista, e agora a gente vai fazer mais 25 animes. A diferença é que dessa vez a gente, cada edição que a gente for tratar desse tema, que não são contínuas, né? Elas vão ter uma temática específica, a gente sempre vai falar antes, né? Inclusive, se você quiser já mandar uma dica para o próximo podcast, a próxima edição vai ser sobre animes Josei e Senen. Então, se você tem algum anime de Josei e Senen, você acha que as pessoas tinham que ver, de qualquer jeito, coloque aí nos comentários e explique por que, que você acha que as pessoas deveriam ver, e a gente vai julgar aqui, lembrando que o julgamento de cada um dos membros é da sua vontade. Então, se a pessoa disser, não gostei desse anime, não vou colocar, é um voto válido. Então, tente convencer as pessoas. E fica a dica aí, né? Se você tem um anime que você acha que tem muita chance de entrar, tenta logo ele. Não bota pro final, não. Dito isso, eu vou disponibilizar depois nos comentários um link para quem tiver interessado baixar o PDF com os animes que já saíram, a votação que eles tiveram, porque eles não poderão ser repetidos. Exatamente. Tá? Então é bom deixar isso bem claro, não vai haver repetição de animes. Você a gente pode vai tentar ainda, de novo um anime que não entrou, mas os que já entraram não pode. Os que foram negativados podem tentar de novo. Por exemplo, vocês vão ver lá na planilha, tá lá Precure, mas Precure foi sugerido como franquia, não como alguma série em especial. Se alguém, por exemplo, quiser sugerir alguma série específica de Precure, pode tentar. Agora, sugerir como franquia de novo, eu acho que vai ser um negativo rotundo de novo. Precure foi negativado, para quem não sabe. Tá? Uhum. Mas é só um exemplo, mas vou deixar lá disponível, daí baixa quem quiser e faz as próprias considerações, no caso. É isso aí. E fica aí o pedido, se alguém tiver interesse em gravar um podcast sobre anime e cartoon, você tem que gostar dos dois. Se você gostar só de um, então, desculpa. E topar gravar, converse comigo aí pra ver se a gente consegue reviver o Tunime, porque é o único jeito, eu não vou gravar sozinho, não. É isso. Um abraço a todos, nos vemos na próxima quinzena. Tchau. Falou. Hello.